ainda. Tô sempre moringando e sei que vou além. Penso no melhor verso da track antes de escrever. Uma sem porrada do alquimista ou 25G. Dessas borrachas paraguaia que você não vê. Mandei pra mente esfumacei com frio e chuva. No top 5 do seu Spotify às vezes. Às vezes com um canhão debaixo da blusa. Angry stage, rip and tease nos haters. Cigarettes on cigarettes, mamama tem castanho. Você sente que tá desperdiçando seu tempo por essas coisas que você vê e não vem. Mas às vezes só te falta calma. Você não trabalha, mas também vive dizendo que não tem tempo pra nada. Merda de vagabundo. Eu entreguei mensagens pra quem não terem nome. Peguei farelo pros porcos, porque é o que eles comem. Macavélico ou maquiavélico, dependendo do contexto. Rui rap, às vezes são mesmo raciocínio. Pouca metáfora, resume teoria. Pra mim, boy e favela na mesma frase não faz sentido. Não leve como ataque, as realidades são distintas, não de estilo. Os amigos da biqueira ganhava 10 vezes mais. Também tenho algo a dizer, não vou ficar calado. Merda. Tô sempre moringando e sei que vou além. Penso no melhor. Merda. Tô sempre moringando e sei que vou além. Penso no melhor verso da track antes de escrever. Uma sem porrada do alquimista ou 25G. Dessas borrachas paraguaia que você não vê. Mandei pra mente esfumacei com frio e chuva. Vocês têm algum conselho pra dar pra toda essa garotada que tá chegando no rap agora? No top 5 do seu Spotify às vezes. Então cada um, cada um seu movimento. Porque vai a pau no gato, cada um seguro que fala. Isso não é mais conselho não. Para até viver a vida. Ou não, mano, isso é coisa que nasce do seu espírito. Você não dá pros outros, entendeu? É coisa de espírito. Quem tem a verdade, tem a verdade. Quem tem a mentira, é mentira. Quem tá na vida por dinheiro, é dinheiro. Quem tá por amor e por...